Web Rádio Nova Fraternidade, iluminando consciências. 24 horas no ar. A partir de agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. A apresentação, Márcio Eduardo e Olga Miranda. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Nova Fraternidade, programa Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas à luz da doutrina espírita. E hoje um tema palpitante, com Renato Holanda, o nosso amigo Renato Holanda. Deficiência física e deficiência moral. Você pode, a partir de agora, postar as suas perguntas em nossa rede social, em nosso Facebook e participar com a gente ao vivo, também através do nosso Skype, fazendo a sua ligação em áudio. Hoje conta com a gente também Leone Soares, Divanildo Pedro e Olga Miranda, que apresenta junto comigo. Olga Miranda! Boa tarde, Márcio. Boa tarde, queridos ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Estou muito feliz por estarmos aqui mais uma vez para a realização desse trabalho na Seara do Cristo, esperando que a luz do Mestre Jesus se faça nos corações de todos vocês que estão aqui sintonizados conosco. Queremos mandar um abraço fraterno, né, à nossa equipe de produção, a Ana Cristina, Cláudia Gallenberg e Divanildo Soares e Leones, que estão aqui. Né, o meu abraço carinhoso a vocês e a todos os cooperadores da nossa rádio querida, que cada vez mais tem conquistado uma grande audiência em Alagoas, no Brasil e no mundo. Então, um beijo a todos. Vamos então passar a palavra para o nosso irmão Divanildo Pedro. Boa tarde, Olga. Boa tarde, Leones. Boa tarde, Márcio. E um especial boa tarde para o nosso queridíssimo Renato Holanda, que atende mais uma vez, né, a chamada da Rádio Web Nova Fraternidade para passar esses momentos deliciosos conosco. Quero cumprimentar o Marcel Espírita, uma boa tarde para a Alagoas Espírita, para o Brasil Espírita, para o Universo Espírita. A todos os nossos irmãos, nossos amigos que estão sintonizados conosco, boa tarde especial e carinhoso para a nossa querida Estela Rosa, que se recupera, né, do seu tratamento, e os demais companheiros, nossos familiares e amigos. Esperamos estar nessas duas horas seguintes bem entrosados, todos nós, para que o programa possa fluir e possa responder aos anseios e aos questionamentos dos nossos irmãos. Boa tarde, Leones. Boa tarde, Olga. Boa tarde ao nosso querido amigo Renato Holanda, que veio compartilhar conosco deste programa de hoje. Boa tarde aos demais queridos companheiros aqui da rádio, os presentes e os ausentes, também presentes espiritualmente. E aos nossos queridos ouvintes, todos vocês que já habitam o nosso coração e que já tem esse compromisso de estarmos juntos aqui todas as terças-feiras, compartilhando desse momento de aprendizado, de troca de experiências e também de renovação das nossas energias espirituais. Que tenhamos uma tarde de aprendizado e de crescimento. Hoje nós recebemos uma visita muito importante para nós, que se trata do nosso irmão Renato Holanda, é o nosso palestrante querido, que irá discorrer para nós sobre a deficiência física e deficiência moral. Eu quero agradecer a ele por ter atendido o nosso convite de se fazer presente aqui, proporcionar a gente um pouco de suas experiências. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Olga. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde, Leones. Um abraço a toda a equipe desta maravilhosa emissora que tem feito sucesso aí no mundo inteiro, com a divulgação da doutrina espírita, fazendo com a doutrina a maior caridade de todas, que é a sua divulgação, promovendo justamente o advento da fé raciocinada, que é a principal proposta da doutrina espírita. Para nós é um motivo de muita alegria estar aqui, principalmente para falar sobre os esclarecimentos que a doutrina nos traz sobre esse assunto tão polêmico. Como justificar as deficiências, as dores, as enfermidades, as limitações que as criaturas têm na Terra. Aí nós vamos falar sobre isso. E que consequência tem os atos morais equivocados? De que forma as pessoas respondem por eles, né? E tudo isso a gente vai comentar hoje aqui. Abordar também um pouco da nossa própria experiência, que aos 23 anos de idade nós tivemos a oportunidade de perder a visão. Tínhamos a saúde normal, mas um problema de saúde nos fez perder a visão do corpo físico. Mas tem sido 20 anos, ou seja, hoje eu tenho 43 anos, e durante 20 não enxergo. Foi uma oportunidade de crescimento espiritual, de aprendizado muito grande, principalmente quando tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Isso mesmo. Então aguarde aí que já nós daremos início a todas essas coisas maravilhosas que nós vamos vivenciar hoje. Mas antes, como fazemos sempre, vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, e vamos pedir ao nosso irmão Ivanildo Pedro. Jesus, esses momentos em que nos encontramos sobre a tua égide sempre são momentos em que nós nos transportamos para as tuas lições, para as tuas bênçãos, para comprovar o que ensinaste e vivenciaste. E mais esse momento, assim fazemos. Vamos iniciar nossa programação e com certeza, com as tuas bênçãos, com o teu carinho, com o teu amor por todos nós, teremos mais facilidades para esses momentos em que estamos conectados, que estamos entrelaçados pelo coração, pela mente, com esses nossos irmãos que nos escutam, que estão sintonizados conosco, para fazermos essa troca do aprendizado de ambas as partes. Portanto, Jesus amado, derrama a tua bênção sobre esta rádio, sobre este local, sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e fortalece-nos para que nós possamos realmente suprir as necessidades daqueles que nos farão as inquirições, e que nós possamos juntos pensarmos melhor esse tema, trazê-lo à baila para o aprendizado de todos. Fiquemos com a tua luz, com a tua paz, com o amor imenso de nossa mãe Maria de Nazaré, com o abraço carinhoso, amoroso dos nossos irmãos do mundo maior, e que, com as bênçãos de Deus Pai, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então vamos dar início agora com a pequena palestra do nosso irmão Renato Holanda, né? Vai discorrer um pouco, em 15 minutos, sobre o nosso tema de hoje, conforme já dissemos, que é deficiência física e deficiência moral. Que Jesus o ilumine. Muito bem. iniciamos com aquela pergunta de sempre, né? Que as pessoas indagam: Deus é justo? Deus é amor? Se ele é amor e é justo, por que nasce uma pessoa com graves deficiências no âmbito físico e uma outra com a saúde satisfatória, com tudo ali sorrir, né? E nós vamos encontrar a resposta para isso no livro dos Espíritos, na doutrina espírita, quando vamos compreender a questão da imortalidade da alma, e que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós temos um corpo perispiritual que registra tudo que nós fazemos, de bom e de ruim. Naturalmente, quando utilizamos o nosso cérebro para promover, para planejar, para agir no mal, nós lesamos os nossos centros cerebrais através da própria lei de livre-arbítrio. E mais adiante, com a evolução, vamos responder por isso, quando ao retornar no planeta Terra, vamos estar com aquela área do nosso corpo com suas limitações. Eu não compreendia Deus quando, eu digo, por amor e bondade, antes de conhecer a doutrina espírita. Eu sou de origem de outra religião, e certa feita eu estava num sinal de trânsito, na época eu enxergava, eu parado dirigindo o carro, e eu vi uma criatura se arrastando sobre os joelhos, com o corpo todo deformado, vindo em busca de uma esmola. E eu, naquele momento, eu me interrogava: mas poxa, Deus é amor? Deus é justo? Eu perguntava às pessoas da religião que eu tinha, e elas não respondiam, mas não dava a resposta, o cunho da lógica, o cunho do entendimento. Essas peças vieram se juntar quando tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. E isso, coincidentemente, aconteceu depois de, aos 23 anos de idade, a gente ficar deficiente físico, né? Deficiente da visão, através de um tumor cerebral benigno que, pressionando o nervo óptico, nos deixou deficiente físico. A princípio, a gente imagina, o mundo acabou, terminou tudo. Mas depois, no meu caso, eu me encontrava numa bifurcação, dois caminhos: ou eu me aceito como eu sou e vou ser feliz assim, sem enxergar, vou superar as dificuldades, ou eu não me aceito, vou sofrer, vou chorar e vou fazer todos que estão ao meu lado sofrer também. Então, principalmente, isso já aconteceu antes de eu conhecer a doutrina, da gente aceitar a proposta de lutar pela vida, mesmo sem visão. E depois da doutrina foi que as peças se encaixaram, pois nós compreendemos, estudando o capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, quando Jesus falava, e principalmente o capítulo 8, quando ele diz ali: se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. É melhor perder teu olho do que perder a ti mesmo. Se tua perna é motivo de escândalo, arranca-o. É melhor perder a perna do que perder-se por inteiro, do que você mesmo ir para o inferno. O inferno que ele fala é o sofrimento. Então, essas condições da deficiência, elas nos são dadas por alguns motivos, não só o motivo de se carpir e espiar o equívoco do passado, mas com o objetivo, antes de qualquer coisa, de nos conduzir à perfeição, nos conduzir ao aprendizado. A partir do momento que você tem uma função importante do organismo suprimida, né? Você não tem um sentido, os outros se encarregam de lhe ajudar. E quando eu me propus a lutar pela vida, interessante que quando a gente dá um passo para Deus, ele dá 100 em nosso favor também. As oportunidades foram surgindo, e a gente abraçando essas oportunidades. E hoje eu me considero uma pessoa feliz, realizada em todos os sentidos, principalmente profissionalmente. Eu sou radialista, trabalho em duas emissoras de rádio com programa da minha área profissional, que é dois programas voltados ao campo, né? Na Rádio Difusora de Alagoas e na Rádio Pajussara FM, e trabalho na área da doutrina espírita com Rádio Difusão também, com dois programas na AM, que é na Rádio Correio e na Rádio Difusora. E a gente compreende, antes de qualquer coisa, que as deficiências morais conduzem as criaturas a passar momentos de deficiência física. Quando um homem, por exemplo, utiliza-se da força para fazer o mal, para tirar vidas, para machucar, para promover a dor, ele pode vir num corpo deficiente, ao ponto de vir sem forças ou vir com deficiência física nos braços. Agora, a gente nunca pode esquecer daquilo que Jesus falava, que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, essa questão do karma, né, que a doutrina explica muito bem, ela não é uma coisa fechada. Tipo assim, um homem matou muito usando a sua espada, e ele vai perder o braço aos 30 e poucos anos de idade. Se nesse espaço de tempo inicial ele conhece o amor, ele dedica-se à caridade, ele participa dos trabalhos do bem, ele é um bom amigo, é um bom pai, é uma pessoa sempre disposta a colaborar, ele vai queimando as energias desequilibradas. E quando aquilo vem a acontecer, aquilo acontece numa intensidade muito menor. Às vezes quebra o braço, engessa o braço, fica bom, ou coisa do tipo. Lembrando que são situações independentes. Nós não dizemos assim, todo mundo que quebrou o braço ia perder o braço. Não, não estamos falando isso. Estamos falando que cada espírito tem uma história. Mas esse tipo de situação ocorre muitas vezes. Na questão da deficiência física, nós aprendemos muito com ela. Aprendemos a valorizar muitas coisas que antes não valorizávamos. Quando não enxergamos, aprendemos a desenvolver o senso de entendimento interior. Você vê a pessoa não pela cor da pele, pela roupa que usa, nem por nenhuma espécie de patente, sim pela maneira como lhe trata, né? Você vê o mundo e vê as coisas de uma maneira mais particular, mais sensitiva. Você abre o seu coração e o seu entendimento mais para o lado sentimental. Isso é muito importante. E ser deficiente visual para nós foi uma experiência assim maravilhosa. Eu digo isso porque entendo para que foi essa deficiência. Tem pessoas que dizem, mas por que? Porque a princípio, quando a gente não tem esclarecimento da doutrina, a gente diz, por que comigo? Tanto bandido, malfeitor no mundo, pessoas más, não passam por uma situação dessa. E eu era uma pessoa boa, cristão, não fazia mal a ninguém, e perdi a visão. Por que comigo? E Jesus vem esclarecer que Deus marcou os escolhidos pela dor. Quando nós estamos na questão de passar pela dor, pelo sofrimento, é momento de crescimento. A gente deve perguntar, para que comigo? Porque tem um objetivo. E eu chegava a essa conclusão, se Deus é amor, eu perdi a visão por um motivo justo e bom, e eu devo aproveitar essa oportunidade para fazer algo. E isso eu só fui entender na sua integralidade a partir do momento que eu conheci a doutrina espírita, que a gente foi entender o porquê da deficiência. Eu um dia desse estava no atendimento fraterno, atendendo a uma irmã, e nós trabalhamos na casa lá no Grupo Espírita Os Camineses, e às vezes a gente não se coloca numa condição, em momento algum, de ser melhor do que ninguém. Nós não somos melhor. Somos apenas um aprendiz, como todos vocês que estão nos ouvindo. Mas certa feita eu estava num atendimento bastante complicado, em uma irmã que ela tinha tentado se suicidar e não deu certo, ela se salvou. E eu começava a colocar argumentos para ela, a importância da vida, do aproveitar essa oportunidade, que a vida é uma bênção, que ninguém pode, de forma alguma, tirar a própria vida, porque fazendo isso vai sofrer muito depois. Os Espíritos nos ensinam através das comunicações. E ela não aceitava nenhum argumento, continuava na mente com aquele intento de se matar, porque o namorado a deixou e algo do tipo. Até aquele momento ela não havera percebido que eu não enxergava, porque aparentemente eu tenho as órbitas dos olhos normais, porque o meu problema é no nervo óptico. Aí chegou um ponto assim, depois que eu não tinha mais recurso nenhum, intuitivamente algo me dizia: fale de você. Eu digo: eu não sou exemplo, mas vou falar de mim para ver se ela... Aí eu disse: minha irmã, e se você ficasse cega? Ela disse: Ave Maria, é triste, é muito pior do que o que eu estou passando. Eu digo: eu fiquei cego há 20 anos e graças a Deus eu estou muito bem. Tudo que eu queria fazer, sonhava ter, eu hoje consegui, sem enxergar. Quando eu enxergava, não tinha emprego. Hoje tenho dois. Quando eu enxergava, eu não tinha uma religião definida. Hoje eu tenho a doutrina espírita. Quando eu enxergava, eu não tinha profissão. Hoje tenho duas. Sou publicitário e radialista. Então, não tem motivo para ninguém se entregar. Tem que seguir em frente, porque o que nos acontece é para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria e, principalmente, para que nós possamos alcançar a felicidade, a plenitude, a que todos querem. É isso mesmo, parabéns pelas suas palavras. Precisamos enfrentar todas essas adversidades, afinal, tudo tem uma razão de ser, não é isso? Então, vamos passar para o nosso irmão Divanildo. É interessante como a espiritualidade, né, se move, como ela proporciona momentos assim elucidativos, né? Momentos em que nós podemos falar mais sobre um tema desse, né? Nós estávamos agora há pouco, antes de iniciar o programa, olhando aqui no tablet, e nos veio uma mensagem da nossa querida companheira, né? Inclusive que deve estar acompanhando o programa, Gabriela Peters, né? E o tema cai muito bem sobre o que nós estamos e vamos comentar. E eu vou pedir a permissão de vocês para fazer dar uma lida nesse tema, que é é curto, e diz assim: havia uma garota que se odiava pelo fato de ser cega. Ela também odiava a todos, exceto seu namorado. Um dia ela disse que se pudesse ver o mundo, ela se casaria com ele. Em um dia de sorte, alguém doou um par de olhos a ela. Então seu namorado perguntou: agora você pode ver. Você se casa comigo? A garota estava chocada quando viu que o seu namorado era cego. Ela disse: eu sinto muito, mas não posso me casar com você porque você é cego. O namorado, afastando-se dela em lágrimas, falou: por favor, apenas cuide bem dos meus olhos. Eles eram muito importantes para mim. Moral da história: nunca despreze quem você ama. Às vezes as pessoas fazem certos sacrifícios e nós nem ligamos. Dê valor a quem te ama. Isso aqui nos mostra, esse tema, que essa garota era cega, era uma deficiente visual, portanto uma deficiente física, e agora que ela deixou de ser uma deficiente física, ela passou a ser uma deficiente moral. Estamos bem dentro do tema, né, do nosso programa, porque às vezes a gente não valoriza o sacrifício do outro. E ela fez justamente o que ela achava que o mundo fazia com ela. Ela, por ser uma deficiente física, ela se sentia inferiorizada. E agora ela inferiorizava o namorado que doou os olhos para ela, né? E se torna dessa maneira essa deficiente moral. Então, como o Renato bem elucidou, as nossas deficiências físicas, na grande maioria das vezes, são esses ensinamentos, né, para o espírito, de algo que ele cometeu no passado, em outras vidas, às vezes nessa própria vida. Mas sempre o ensinamento: não há figura do pecado, não há figura do castigo, mas é que é necessário que nós aprendamos com a dor, aprendamos com a valorização dos nossos órgãos, dos órgãos alheios, do respeito ao próximo, do respeito ao nosso próprio corpo, que se nós bem soubéssemos, nós valorizaríamos muito mais essa máquina perfeita que nós temos, né, para abrigar o espírito que somos. Então, por tudo isso, nós deveríamos ser mais gratos, nós deveríamos ser mais fiéis a esse veículo que nos abriga durante essa estadia que nós fazemos aqui. E as nossas deficiências morais, elas muitas vezes nascem da ignorância, nascem daqueles momentos em que, às vezes, nós estamos certos de que estamos fazendo, agindo na normalidade, no entanto, estamos nos comprometendo e, consciente ou não, nós assumimos o ato, porque nós devemos responder pelo que fazemos, e o ato foi feito. O ato falho é uma contravenção à lei de Deus, mas nós vamos responder. E aí, como o Renato também elucidou, essa resposta vai ser com atenuantes ou agravantes, dependendo do nosso conhecimento e dependendo também da força que nós colocamos nesse ato. Então, reflitamos um pouco mais sobre o que nós estamos fazendo conosco e com o próximo. Se estamos lesando o nosso perispírito, porque, além do mais, isso aí é uma purgação. Quando nós agredimos o nosso corpo físico, essas marcas ficam impressas no perispírito. E nessa próxima oportunidade que nós temos, há essa passagem novamente do perispírito para esse próximo corpo físico, é quando nós temos a deficiência, e aí nós estamos limpando novamente o nosso perispírito, porque é quem vai nos acompanhar durante a nossa caminhada, durante a nossa evolução. Muito bem, nós registramos aqui a presença do Mendonça, que também quer dar uma palavrinha. Boa tarde, Mendonça. Boa tarde. Sinto-me muito feliz pela presença, mas principalmente pelo reencontro aqui com o nosso prezado Renato. Há uma periodicidade desses encontros, como há na vida uma periodicidade do nosso aprendizado. E esse tema da valorização é importantíssimo, expresso, como ele, o Renato, bem fez, pela sua vivência, e não somente pela vivência, pela lucidez com que ele tem se utilizado como um instrumento de Deus para a nossa evolução. Então, Renato, eu me dirigiria a você, considerando que você pudesse explorar um pouco esse avanço que a humanidade tem dado nos últimos 500 anos, observando o primeiro ciclo que veio da Grécia até o ano de 1500, numa outra etapa de avanço da ciência, quando se deixava a preponderância, a dura preponderância das religiões em 1500, para que se ingressasse na era da ciência com Galileu e outros espíritos que em grupos aqui chegaram no nosso planeta sucessivamente, para que nós pudéssemos avançar. E mais recentemente, mais próximo de nós, essa apreciação da importância da Revolução Francesa a propósito desse avanço da nossa evolução, destacando o tema da Revolução como marco importante para essa velocidade do pensamento e da compreensão das coisas divinas para nós. Certo, meu irmão, olhe, a doutrina dos espíritos veio marcar o advento da fé raciocinada, né? Principalmente naquele momento em que o planeta se encontrava, aonde os homens da época vinham desvirtuando todo o ensinamento do Cristo, a doutrina veio relembrar principalmente com a mesma simplicidade do Cristo e trazer algo mais, que é o entendimento da lógica, da razão, justamente o raciocínio para a fé, né? Que a ciência, ela se uniu à razão, e isso vai mudar completamente a vida das pessoas, porque nos dá a condição de entender os porquês que ficavam na interrogação, que as pessoas diziam, isso é mistério divino, só quem sabe é Deus. E hoje nós sabemos sim, porque a própria ciência, ela tem comprovado justamente tudo isso. Quando acontece o fato da pessoa ter a deficiência física, é importante que se diga, ela é momentânea e pode ter um proveito bastante positivo daquele que tem a deficiência. Existe no Evangelho, no capítulo 5, algo muito importante de ser ressaltado, que é o motivo da resignação. Diz os Espíritos que, se uma pessoa tivesse uma dívida de 100% e tivessem dado a ele a oportunidade de pagar, quitar a sua dívida com apenas 1%, não seria justo ele fazer todos os esforços para quitar a sua dívida? Claro que sim. Aí os Espíritos comentam, é mais ou menos o seguinte, o que nós sofremos na Terra é 1% do que fizemos sofrer. E com detalhe, a grande maioria das pessoas do planeta Terra, ao invés de pagar esse 1% para livrar-se das suas dívidas, eles vão arrumar outras dívidas mais por falta de seguir os ensinamentos que o Cristo nos traz. Okay. Sim, prossiga. Ok, isso mesmo. Leônidas, gostaria de falar sobre o tema inicial? É um assunto muito interessante, porque ele nos enseja a oportunidade de reflexão a respeito, digamos assim, das nossas reais deficiências, né? Porque as deficiências do corpo físico, elas são uma consequência, quase sempre, das nossas deficiências espirituais. E o aprendizado, a consciência, a tomada de consciência em relação a essa grande realidade do espírito é que nos faz, primeiro, compreender o fato, segundo, aceitar, como o próprio Renato o fez, com resignação, com aceitação, né, com paciência, o acontecido, e depois não se entregar, né, e em busca dos recursos que a vida oferece, e hoje, em particular, com tantos recursos da tecnologia, para superar todas essas dificuldades. Então, essas experiências ensejam grandes oportunidades de crescimento, desde que nós saibamos bem aproveitá-las. Mas é bom que a gente recorde que os grandes aleijões nossos são os aleijões da alma, e são os mais difíceis de serem curados, de serem sanados. Mas lembremos-nos da misericórdia divina, que está sempre a nos oferecer novas oportunidades de crescimento, de aprendizado e de um aprofundamento da grande verdade da vida, dessa evolução contínua nossa em busca da perfeição, da felicidade. E tudo isso nos fortalece, nos dá mais do que esperança, nos dá a certeza de um amanhã feliz, glorioso e radiante de alegria. É verdade, gente. A gente, conforme diz, né, o livro Céu e Inferno, quanto mais próximo do estado primitivo, mais materializados são os homens, né? O senso moral é que se desenvolve mais tardiamente. Isso significa que, conforme já foi dito por quem me antecedeu, a deficiência moral, né, ela vem previamente. Nós nos desviamos do nosso caminho reto, do caminho de luz, praticamos atos que ferem a lei de caridade, a lei de amor, e em consequência vamos adquirindo uma bagagem negativa. Vamos, conforme Renato mesmo falou aí, às vezes prejudicando nossa própria estrutura perispiritual, em razão dos vícios adquiridos. Então, essa deficiência moral, ela acarreta a deficiência física, porque se nós fomos aqui na Terra fumantes, com certeza nós vamos prejudicar o nosso pulmão, nossas vias respiratórias, e isso vai se estender para o nosso corpo perispiritual, o que acarretará em próxima reencarnação problemas de ordem respiratória, dificuldades, né? Asma, problemas outros oriundos dessa problemática. Então, precisamos ter isso em mente, que é a questão de trabalhar a nossa conduta íntima, como é que nós estamos procedendo, se nós estamos seguindo o que determina o Evangelho, se nossa posição diante da vida é otimista, se nós estamos respeitando o nosso corpo físico, se estamos contribuindo para a edificação de um mundo de paz, de um mundo solidário, de harmonização dentro da nossa casa, a fim de não adquirirmos doenças, né, de ordem física, de ordem espiritual, entre aspas, que é muitas vezes as questões da culpa, o sentimento de culpa que nos acompanha em longa jornada de nossas existências, e que faz com que muitas vezes nós nos sintamos tristes, deprimidos, angustiados, e é preciso que nós possamos rever. E a doutrina dos Espíritos nos oportuniza isso, conforme bem dito aí pelo Renato. Se nós estudarmos, se nós conhecermos, com certeza nós podemos alçar voos, podemos ser mais livres, podemos ser felizes. Então vamos dar início agora às perguntas dos nossos ouvintes, passando para o Márcio para ler as primeiras. Márcio? Primeira pergunta da tarde de hoje do programa Espiritismo em Foco. A deficiência física é uma necessidade de arrependimento, expiação e reparação, ou um valioso ensinamento para a sua família? A pergunta é feita pela Monique. Monique é de Atalaia, daqui de Alagoas. Certo, Monique. Obrigado pela sua audiência. A deficiência física, eu diria que ela é feita pelos dois motivos, né? Existem vários ângulos que nós podemos analisar. Um é a questão do próprio arrependimento. Quando nós não nos arrependemos, justamente pelo que a gente fez sofrer, né, nós estamos com remorso daquilo que a gente fez as pessoas sofrer, nós automaticamente marcamos o nosso próprio perispírito. Porque quando Kardec pergunta, aonde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Quando a nossa consciência nos acusa de algo, a gente fragiliza determinada condição do nosso corpo perispiritual, que se imprime automaticamente no corpo físico quando a gente vem reencarnar. Por exemplo, o homem utilizou a sua inteligência para fazer o mal, e ele não se perdoa daquilo que ele fez. Ele não segue o que Jesus ensinou: perdoai não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, ele não segue aquilo ali. E por não se perdoar, ficar condenando-se, ele vai desequilibrar a sua estrutura perispiritual dos seus centros cerebrais. O que vai acontecer? Quando ele reencarna, na geração do novo corpo aqui na Terra, aquela criatura vai vir com deficiência naquela área, né? Ou então, por exemplo, uma criatura que fez equívocos na área da bebida alcoólica, né? Ou como a Olga falou do fumo, muitas vezes quando ela retorna, existe aquela necessidade justamente de passar por essa enfermidade. Assim como também existem fatos, por exemplo, de espírito vir em missão. os dois pais são criaturas muito amadas por esse espírito, e ele vem muitas vezes numa condição de deficiência para ajudar os laços de amor entre essas duas criaturas, que vão, no esforço de amá-lo, de assisti-lo, se juntarem cada vez mais. Existe também essa condição. Mendonça, quer falar sobre o tema? Eu gostaria de lembrar aqui uma passagem que o Renato poderia também explorar um pouco. Há um poema do Jorge de Lima, um poema belíssimo, psicografado pelo Chico, em que ele relata, ele, o Jorge de Lima, relata o seu próprio despertamento do mundo espiritual. Ele se reconhece, faz o reconhecimento do seu corpo, logo ao início do poema, dizendo: que tem este meu corpo transparente? Pareço habitando um vaso de cristal. E ele relata então da natureza superior já do seu corpo, que ele não mais invejaria os passarinhos. Ele ilustra com vários comentários a propósito do seu bem-estar, da consciência despertada. E no entanto, ao final do poema, ele diz a propósito do passado: ó passado, não volte mais aqui. Toda vez que volto atrás, sofro até chorar. É uma transição da consciência que, embora despertada numa condição superior, Jorge de Lima já, ele faleceu, desencarnou, já bem idoso, e ele desperta numa condição nova, mas ainda assim com resquícios do seu passado ali gravados, fazendo-o ainda sofrer. É porque o tempo no plano espiritual, ele é diferente do tempo aqui na Terra. É muito comum espíritos no plano espiritual, quando relembram um tempo passado, eles reconstituem o próprio perispírito para aquela época. É como se eles estivessem voltando no tempo, né? E é muito interessante essa questão. Inclusive, eu gostaria de falar um fato aqui, que quem lê Doutrina Espírita vai lembrar na hora disso que eu estou dizendo. Não sei se vocês lembram do livro Renúncia, de Emmanuel, onde o Antero de Oviedo, ele era um homem que era apaixonado pela sua prima e praticou diversos crimes, dentre eles até com a própria família, porque queria conquistar essa prima. Além disso, ele comercializava escravos. Teve uma educação cristã, mas mesmo assim ele ia para a África nos seus navios escravizar as criaturas para vender na América. E quando ele desencarna, ele era um homem alto, loiro, de pele alva. Aí ele se encontra no plano espiritual, negro, certo? Com a mão atrofiada, apenas com dois dedos, a mão direita. As pernas secas, como se tivesse perdido a musculatura. Numa situação muito difícil. E a tia dele, que foi quem educou-lo, disse: Antero, o que foi que fizeste do Cristo que te ensinei? E ele perguntou: mas tia, por que eu estou assim? Ele disse: aí está nas suas mãos a marca do seu crime de assinar documentos de escravização dos escravos. Está na sua pele o que você fez com seus irmãos. Está nas suas pernas que caminhou para escravizar essas criaturas, também o registro do que tu fizeste. E agora, o que é que eu faço? Só existe um jeito, é reencarnar. E esse rapaz, para a gente resumir, ele reencarnou como filho da escrava, o filho da funcionária doméstica da casa da própria prima. E como ele era filho de um escravo que era do vizinho, quando ele nasceu, na Inquisição, na época, toda criança, filho de escravo que nascesse deficiente, tinha que morrer. E para ele não morrer, foi pedido a prima dele, que justamente era a patroa da empregada, que recebesse aquela criança como um filho para poder justamente educá-lo. E assim foi feito. Ele levou uma vida muito bem orientado pela prima e pela menina Alcione, ensinando o amor, o Cristo. E no dia que ele desencarnou, com 23 anos de idade, atropelado por uma carruagem, a pata do cavalo pegou no peito dele, ele perdoou que a culpa foi do cocheiro, e na hora que ele estava no hospital, ao lado de Alcione, ele disse: Alcione, o que foi que houve comigo? Ele, na hora que estava desencarnando, minha pele agora está branca, as minhas pernas estão normais, a minha mão tem 5 dedos, o que foi que houve? Ele resgatou pela resignação, pelo amor, os equívocos dele do passado. E ao Senhor diz: porque agora você está quites perante a lei divina. É isso. Boa tarde, Monique. Boa tarde, Atalaia. Monique, você fez uma pergunta, mas você respondeu realmente a sua própria pergunta. Realmente há essa necessidade do arrependimento, né? A expiação e a reparação. Agora, nós insistimos ainda no ensinamento, né? Esse ensinamento, ele é primeiramente para o próprio espírito, mas para os circunstantes. Para todos aqueles que, principalmente, que estão passando por esse momento ainda da ignorância, que estão maltratando a si próprio, estão maltratando ao próximo, precisam parar um pouco quando vir algum espírito nessa situação para com ele, para meditar sobre o que está acontecendo com aquela pessoa. Se nós acreditamos que não há o acaso, que do nada não se cria nada, tudo tem uma explicação, tudo tem uma ação desencadeadora da reação, então paremos nesse momento e aproveitemos esse ensinamento. A principal parte do processo é o aprendizado. Boa tarde, Monique, muito obrigado pela sua participação aqui na Web Rádio Nova Fraternidade. Eu diria que a deficiência física é tudo isso que você relacionou e mais aquilo que o nosso irmão Renato já falou. Às vezes nós pedimos para vir com uma determinada limitação física para poder aprender, evoluir mais rapidamente e também auxiliar ao aprendizado daqueles que estão convivendo conosco. Então, existem outros fatores que devem ser levados em consideração com relação a esse tema, para que nós não fiquemos pensando que seja apenas uma forma de reparação. Márcio? Pois é, você ainda pode postar suas perguntas em nossa rede social, no Facebook, e participar com a gente hoje, nesta tarde, com este tema palpitante. Segunda pergunta da tarde de hoje: como os espíritas convivem com os deficientes? Queridos amigos, eu queria só dizer uma coisa, que com relação ao tema, nós temos aqui no Livro dos Espíritos a pergunta a partir da 335, né? Você vai falar alguma coisa, Márcio? Não, vou terminar a pergunta, concluir. Como os espíritas convivem com os deficientes, uma vez que tudo atribuem a débitos passados? Sandrinha, da Igreja Batista de Maceió. Ok, Sandrinha, obrigado pela sua participação na Web Rádio. Vamos passar para o Renato. Sandrinha, a doutrina espírita, ela, antes de tudo, ela conclama a todas as religiões para fazer o que Jesus sempre nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O nosso dever, como cristãos, é amar, é ajudar, é fazer o bem. E nós, espíritas, trazemos esse assunto trazendo o cunho da lógica, né? O cunho da lógica, do entendimento, para quem é deficiente não se sentir o desgraçado, não se sentir, digamos assim, o injustiçado. Ele vai entender por que que isso aconteceu. E antes de tudo, né, ter a oportunidade de aproveitar bem aquela situação. Isso são todas as situações da vida, da mais pequena à mais complicada. Todas elas fazem parte de um conteúdo programático que nós fizemos antes de reencarnar. Nós necessitamos, por exemplo, de nos harmonizar com determinadas pessoas que convivem conosco, na família. Nós precisamos, por exemplo, passar por certas situações difíceis para o nosso próprio crescimento, né? Então, a doutrina, ela não faz apologia do sofrimento. Ela dá ao sofrimento um entendimento lógico e racional. Muito melhor será que nós optemos pelo amor. Porque existem dois caminhos, o amor e a dor. Se nós amarmos de verdade, amarmos, colocar o amor mesmo no nosso dia a dia, nós não vamos precisar sofrer. Se nós seguir o que Jesus ensinou, fazer o próximo como gostaria que fosse feito com você, não vamos ter problema nenhum de sofrimento amanhã, né? Como quando Jesus andava na terra, o que é que ele fez? Ele julgou alguém? Não, né? Ele condenou alguém? Não. Nem religião de ninguém não condenou. Ele só fez amar e mostrar a sua proposta, né? Então, é desta forma é que os espíritas tratam os deficientes, valorizando eles, dando a eles possibilidade. Eu sou cego do corpo físico e eu digo aqui, deficiente não precisa de piedade, precisa de oportunidade, porque eles têm um potencial imenso. Olha só, uma fábrica de brinquedos lá na Amazônia, lá na Zona Franca de Manaus, estava com um problema grande de insalubridade, porque faz muito barulho nessas fábricas de brinquedo. E resolveram contratar os surdos. E a produção triplicou, porque eles trabalham, não estão escutando barulho, e fazem um trabalho maravilhoso. Então, todo mundo tem que ter oportunidade. Boa tarde, Sandrinha. Boa tarde a todos os nossos irmãos da Batista e evangélico, católico, enfim, de todas as denominações religiosas e também aqueles que não têm um rótulo religioso. Sandrinha, nós temos dito aqui várias vezes, hoje o Renato já se referiu, em que nós não temos a conotação do destino. Nós voltamos a uma passagem por um corpo físico, mas com uma programação, não com um destino traçado. Portanto, não é verdade que nós atribuímos tudo a débitos passados, né? A cada caso é um caso. Nós sempre tratamos assim. Não atribuímos a pessoa veio assim por isso. O Renato deu um exemplo e nós demos outro exemplo de algo que é possível de acontecer e que acontece. Mas veja bem, nós tratamos os nossos irmãos deficientes com a mesma normalidade que tratamos aos que não têm deficiência, uma vez que eles estão tendo essa oportunidade. Eu normalmente gosto de dizer, de vez em quando, eu digo o seguinte, que se não aconteceu algo assim de trágico, entre aspas, na minha vida, algo de diferente na minha vida, não quer dizer que eu já esteja acima do bem e do mal. Isso quer dizer, muitas vezes, que eu não tenho ainda a força suficiente de carregar esse fardo. Eu dou essa mensagem que Deus dá o frio conforme o cobertor, eu acho muito verdadeira, coisa desse tipo. Então, nós não seguimos a esse destino e nós não fazemos apologia ao coitadinho. Ao contrário, nós sacudimos, às vezes, com veemência, pessoas que se colocam nessa posição de coitadinhos. Então, o deficiente, para nós, como o Renato disse, é eficiente. Nós vamos explorar a capacidade dele. Se ele não pode fazer algo por sua limitação nesse campo, ele pode fazer em outro campo. E é muito bem aproveitado pela doutrina espírita. Então, todos nós nos tratamos, em todos os campos, como filhos de Deus, portanto, como iguais. Leones. Boa tarde, Sandrinha. É uma alegria tê-la na nossa audiência. Um abraço para você e para toda a sua comunidade da Igreja Batista Maceió. Sandrinha, nós nos enxergamos, nós espíritas, nos enxergamos a todos, independente da sua condição de saúde, sua condição moral, sua condição socioeconômica, enfim, nos enxergamos a todos como irmãos, como igualmente filhos de Deus e com iguais oportunidades ou semelhantes oportunidades de aprendizado, de crescimento e de atingirmos a meta que Deus colocou em nossas vidas como fatalidade, que é atingirmos a perfeição relativa, né, à felicidade plena. Então, nós enxergamos os nossos irmãos deficientes físicos como pessoas iguais a nós, vivenciando experiências momentâneas, né? Porque, na verdade, Sandrinha, nós não somos, nós estamos, né? Se você lembrar, você com certeza não é a mesma pessoa de há um ano atrás, de 2 anos atrás. Você vê o mundo já de uma forma diferente daquela que você via. As suas circunstâncias de vida são outras. Você, como profissional, já é outra pessoa. Então, nós estamos vivenciando experiências que são importantes para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Deus nos oferece essas oportunidades e as nossas reencarnações, o ambiente em que a gente se reencarna, a família, a cidade, as circunstâncias físicas, tudo isso fazem parte de um contexto que são previamente estudados pela espiritualidade com o ensejo de nos oferecer oportunidades de crescimento, de transformação interior, de fazermos acordar para essa grande realidade que é a imortalidade, que é a existência de um Pai de amor e de bondade. Então, em assim enxergando, com certeza nos enxergamos também pessoas como todas as outras, com virtudes e com defeitos, né? Quando não com aleijões físicos, mas com aleijões espirituais, esses todos nós temos, podemos não enxergá-los, mas todos nós temos. E, como dissemos, de uma forma passageira, de uma forma temporária, porque nos estamos crescendo, nos transformando e nos melhorando. Mendonça? Eu queria fazer um breve comentário, retomando a observação da importância da fábrica mencionada pelo Renato, muito oportuna. Mas também, Renato, complementando com a ideia da evolução da educação e da compreensão dos conceitos morais inerentes a esse aprendizado que se enriquece. Nós sabemos que nós estamos mencionando uma possibilidade que deverá nos incentivar cada vez mais a essa compreensão mais ampla da lei de Deus, ou das leis de Deus. Porque tudo que funciona no universo e na vida provém das mãos de Deus. Então, essa lei, ela nos abrange profundamente, não somente no corpo físico, mas, como Leones mencionou, nos próprios aleijões mentais. Espíritos A são relatados aí na nossa nomenclatura, espíritos A que não despertam no mundo espiritual, que passam por um período de um sono profundo, de uma imobilidade mental, que somente depois de recursos, de oração, de tratamento espiritual, é que eles vêm gradativamente, num total de 200, como exemplificado por André Luiz, somente 2 despertam como resultado, como benefício da oração que lhes foi ali proporcionada num grande salão onde ali se encontravam aqueles espíritos adormecidos. Também ainda do ponto de vista moral, acredito que essa compreensão cresce com esse aprofundamento que veio de Hegel de que a contradição é o motor do mundo. Então existem pequenas contradições, e existem grandes contradições. Todos nós nos situamos dentro dessa escala e entendemos que essas contradições são inerentes à vida, são inerentes à evolução. Muito obrigado. Não, é isso mesmo, minha gente. Vejam que o tema é um tema amplo, vasto, que nós precisamos realmente entender, nos instruirmos, ler mais sobre essas questões, até porque todos nós somos deficientes morais. Se assim não fôssemos, não estaríamos aqui no planeta Terra, planeta de provas e expiações, para aprendermos, para nos burilarmos, para cada vez mais afastar de nós nosso egoísmo, nosso orgulho, nossas vaidades. Então, essa necessidade maior de melhorarmos essa questão moral é primordial. E como nós, espíritas, tratamos o nosso deficiente, tratamos como uma pessoa, como irmão, né, como um cidadão merecedor do nosso amor, do nosso respeito, do nosso carinho, como todas as pessoas. Devemos olhar o nosso próximo como a nós mesmos, assim determina o Evangelho, né? Márcio? Seguimos com as perguntas do programa da tarde de hoje. E a participação agora do nosso amigo Carlos Freire. Carlos Freire, ele faz parte da nossa rede social do Facebook da rádio, da R Nova Fraternidade, e ele mora no Rio de Janeiro. Ele está ligado com a gente, participando do programa desta tarde. A pergunta do Carlos: é comum observarmos comportamento tímido nas pessoas com deficiência. Essa possível timidez é de sua natureza ou é reflexo da comunidade? Quando... Um abraço, Carlos. Obrigado pela audiência. Olhe, essa timidez, ela parte de determinadas situações. Eu lembro que uma profissional da psicologia me disse algo, quando eu perdi a visão, que essa frase eu levo para toda a minha vida. Foi uma profissional do Estado, aqui da Escola Estadual Ciro Ascioli, que é a escola que dá amparo aos deficientes visuais do Estado de Alagoas, uma escola muito boa, maravilhosa. E essa profissional me disse assim: olha, Renato, de hoje em diante as pessoas serão com você do mesmo jeito que você for com elas. Como você não enxerga, se você chegar num lugar e isolar-se das pessoas, consequentemente elas lhe isolarão. Ou seja, você vai ficar isolado, porque as pessoas ficam com vários receios de se dirigir ao deficiente, acha o deficiente diferente. Cabe a nós que somos deficientes, pelo contrário, nos comunicar, né? Mostrar o que é a deficiência, porque existe muita ignorância sobre esse assunto. Então, essa timidez, muitas vezes, ela é fruto do próprio comportamento do espírito, que não se aceitou. Ele acha... Porque é o seguinte: quando a gente perde um sentido ou está com a deficiência, a gente na hora fica se sentindo a última das criaturas. Poxa vida, hoje eu sou um cego. Essa palavra cego, isso no início, no começo, ela doía tão grande dentro de mim que parecia uma faca cortando. Porque aquilo que eu via na rua era um deficiente visual dependente. Quando a gente via um deficiente na rua, com a bengala, a gente imaginava: que coisa triste, deve ser uma vida horrível. Imaginava assim. Então a gente passa a incorporar aquela ideia na nossa mente. Agora, a partir do momento que eu fui conhecer a deficiência, que eu cheguei lá, que vi os deficientes trabalhando, estudando, contando piada, brincando até mesmo com a própria deficiência, são pessoas felizes, alegres, contentes. A partir daí, quando eu me aceitei, que disse assim: poxa, eu não enxergo, eu tenho que ser feliz assim, sem ver, tudo mudou. Porque onde eu chego, eu converso com um, com outro, eu brinco, eu falo para as pessoas o que é deficiência visual. Aqueles que ficam meio assim, a gente traduz um pouco assim de de espírito, de amizade e tudo. E a pessoa vê a gente de outra maneira. Tantas pessoas já me disseram: olha, Renato, antes de eu te conhecer, quando eu vi um cego na rua, eu ficava tão triste, tão sofrida. Hoje eu não tenho pena deles mais. Por quê? Nós somos pessoas iguais, simplesmente não enxergamos, né? Então essa timidez, muitas vezes, ela é fruto do próprio conceito que a pessoa faz da deficiência, né? É, ele precisa vencer a ele mesmo, ou seja, entender que ele é deficiente visual, mas é um ser humano como outro qualquer, que tem muitas coisas a fazer, a realizar. E daí você vai encontrar deficientes que não são tímidos, pelo contrário, conversam muito. E às vezes o pessoal diz: rapaz, você parece que foi vacinado com agulha de vitrola, conversa Eita. Demais, né? Mendonça. Eu queria me despedir e nessa despedida aproveitar a sua gentileza para dizer que ontem eu me senti um deficiente mental um pouquinho mais aprimorado, porque eu ganhei um livro há uns 20 anos atrás, um livro técnico, um livro de física, mas um livro assim, excelente, que um amigo meu, professor Beroaldo Maia Gomes, nos ofertou. E eu pude utilizar esse livro, uma equação lá que na época era complicada, eu com a minha deficiência consegui aplicar a uma situação econômica e um problema que eu estava a resolver já há algum tempo. Já pensou, então foi preciso 20 anos para que eu pudesse aprender aquilo ali. E com isso eu me despeço, deixando um grande abraço e muita paz para todos. Nós agradecemos, Mendonça, sua presença aqui no nosso estúdio. Que Jesus ilumine, que você venha mais vezes nos visitar. Que enriquecer, não é, o nosso programa. Obrigada. Divanildo. Meu querido Carlos Freire, muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. E nós, o Renato deu a sua própria experiência, né, mas nós também comungamos dessa ideia de que essa timidez das pessoas com deficiência, ela provoca um tipo de reação tanto do próprio deficiente como do circunstante. O circunstante às vezes vai agir com esse deficiente dessa maneira como ele falou. Às vezes a pessoa fica insegura do jeito como tratar o deficiente, né? Não sabe como ele vai reagir. Então, às vezes, o próprio deficiente também fica inseguro como é que vai ser tratado. E ele pode reagir de duas maneiras. Nós vemos dessa novela que está passando agora às 8 horas da noite, é uma personagem em que a mulher é, como foi dito pelo Leones, ela não tem, ela é um aleijão moral. Ela convenceu o seu companheiro a se casar com a jovem enferma para herdar a herança da jovem, e depois ela teve uma deficiência, uma enfermidade. Então ela reage não só nesse tempo, mas antes e depois, com uma empáfia imensa. Ela não sabe tratar ninguém, enfim, é uma pessoa que durante a sua enfermidade, ela estava deficiente naquele momento, ela colocou para fora a reação, né, de que ninguém conseguia chegar próximo dela, ninguém conseguia se relacionar com ela. Então, alguns deficientes, que às vezes é uma forma de defesa, né, ele para se defender, ele já agride as pessoas, achando que as pessoas vão tratá-lo assim ou de uma forma diferente. Eu quero dizer, o meu chamado testemunho pessoal do meu relacionamento com o Renato, meu relacionamento com o Pedro, meu relacionamento com mais alguns companheiros que não são deficientes, são eficientes. A gente não trata da deficiência porque a gente vê ali uma pessoa normalíssima. São pessoas alegres, são pessoas inteligentes, são pessoas ativas no que fazem, tanto dentro da doutrina espírita como fora da doutrina espírita. Então são pessoas que não nos passa a sensação da deficiência, principalmente da deficiência moral, porque a forma de reagir com essas agressões, é uma forma de deficiência moral também. Então, vai depender muito do ambiente e das pessoas que estão se tratando. Bosco, e eu gostaria de repetir a sua pergunta. É comum observarmos comportamento tímido nas pessoas com deficiência. Esta possível timidez é de sua natureza ou é reflexo da comunidade? No meu entendimento, eu acho que pode haver aqui as duas coisas. Primeiro, que há ainda um preconceito muito grande por parte de alguns. É bom a gente salientar isso, não são todos, mas por parte de alguns que observam os outros sob um olhar distorcido. Eles observam essas pessoas pela sua aparência física. E não é só em relação à deficiência física, não, é em relação a outros aspectos da vida, como a própria beleza física, a estatura, aí vem outros problemas de região, há muito preconceito em relação ao problema da origem da pessoa, o fato de ser de estado A ou B. Infelizmente, a nossa ignorância nos faculta essa possibilidade. Então, no meu entendimento, Carlos, existem as duas coisas: aquelas pessoas que são tímidas por natureza e aquelas que se deixam, digamos assim, serem contaminadas pelo preconceito de alguns. Claro que a gente tem que ser suficientemente forte e esclarecido para passar por essas circunstâncias com equilíbrio e, ao invés de se diminuir com aquilo, ter compaixão daquele que não consegue ainda ter um olhar mais profundo acerca da vida. Então, é isso aí. Nós lembramos que já houve quem dissesse que o homem é um produto do meio, mas a doutrina espírita remove da nossa compreensão totalmente isso daí, né? O espírito, ele pode ter força, né? Pode ter vontade suficiente para superar o ambiente onde ele vive, se sobrepor. Claro que o ambiente tem uma influência sobre nós, mas quanto mais forte nós formos, quanto mais nós estivermos focados nos nossos valores, nos nossos objetivos de vida, menos os aspectos negativos da influência do meio nos atingem, nos afetam. Nós temos exemplos inúmeros na vida. Um abraço, Carlos. Carlos Freire, Rio de Janeiro. Eu adorei a sua pergunta, acho ela importantíssima. Realmente, esse comportamento tímido, eu concordo com o Leones, ele é fruto das duas coisas. A primeira, porque aquele que é acometido de um problema de ordem físico, ele fica limitado e muitas vezes não aceita aquela condição, né? Não aceita de forma alguma e se retrai. Por outro lado, a sociedade às vezes não contribui para que haja essa inclusão. Eu conheço tenho alguns amigos que são portadores de deficiência física, no sentido de que não podem se locomover, né? Então eles ficam se retraindo cada vez mais, se entristecendo, porque eles não podem sair com suas cadeiras de rodas pelas calçadas, porque as ruas são todas, né, de altos e baixos, cheios de buracos, não é inclusiva. Nós não temos um plano diretor de estrutura da cidade para tornar esses cidadãos, como é que se diz, apto a caminhar, né, sozinho, a pegar um ônibus. Nós não temos ônibus aqui, como tem lá no Paraná, por exemplo, em que tem um elevadorzinho e o cadeirante pode subir, né, e ir para onde ele quiser, para a sua fisioterapia, a sua aulinha, estudar, como todos os outros têm direito. Então, isso é uma forma de retração. Ora, eu sou diferente, além de eu ser diferente fisicamente, eu sou diferente porque eu não tenho os meus direitos preservados pela sociedade, que não luta por mim. Então, por isso, eu parabenizo todas as associações, sabe, de deficientes que lutam sempre para tornar essa inclusão factível, real, e possa realmente contribuir para minimizar as dificuldades dos nossos irmãos, que são portadores, certo? Então, eu achei, Carlos, esse tema que você trouxe para nós de fundamental importância, porque nós precisamos pensar no outro. Ora, é que nem eu, como mãe, se eu tenho um filho pequeno, eu vou precisar cuidar daquele que está precisando um pouco mais da minha orientação, dos meus cuidados, né, de uma preparação diferenciada. Não que ele seja pior ou melhor que ninguém. Ele precisa de estrutura física, de estrutura de cidade, de respeito, sei lá, do transporte público, para que ele possa realmente exercer todos os direitos que ele tem, né? O Divanildo gostaria de falar de novo. Só complementando algo, você falou num tema muito importante, são essas dificuldades que as pessoas com deficiência, principalmente a deficiência física, têm, e ainda isso ainda é prejudicado pelas próprias pessoas que não têm essa deficiência. Vejamos os locais de parada de carro dentro de supermercado, às vezes, né, que as pessoas que não têm a deficiência, né, ocupam aquela vaga, dificultando ainda mais a locomoção daquela pessoa que vai a determinado lugar, já tem aquela vaga, já foi garantida, conquistada, né, com esforço, foi preciso, que deveria ser uma coisa natural, mas é preciso você lutar por isso. E além disso, ainda tem pessoas que se apropriam dessas vagas, dificultando a locomoção dessas pessoas. Renato quer falar, o tema puxou. Isso aí, tudo que vocês estão falando, é a maior chaga da humanidade, que é o egoísmo. Pensam só em si, né? Ao ponto de uma emissora de TV flagrou uma senhora chegando num supermercado e ela ocupando a vaga de um deficiente físico com o carro dela, e quando ela desce arrastando a perna, anda assim uns 10 metros, depois começa a andar normalmente. Ou seja, ela acha que engana a divindade, né? Essas coisas, ela engana o fiscal que esteja ali por perto. Mas essa é a deficiência moral, a consciência, né, moral, que nós estamos falando também, né? E, por exemplo, a Maceió é uma cidade terrível para o deficiente caminhar na rua. Eu sou deficiente visual e tenho muita dificuldade. No caso, Curitiba é uma referência em cidade acessível. As calçadas de Curitiba todas são construídas pela própria prefeitura. Ninguém pode construir calçada lá. A prefeitura é que constrói, porque todas têm o mesmo nível. Isso é que é o correto, né? Um padrão, né? Um padrão. Que permita essa acessibilidade a todas as pessoas, né? E idosos também, né? Os idosos precisam disso, né? Então, Márcio, vamos a novas perguntas. Antes de fazer a outra pergunta, Olga, quem está completando aniversário hoje é a nossa amiga Bernadette Marinho. Aniversário da Bernadette. Parabéns, Bernadette. Um beijo, nós te amamos muito. Nós também, Bernadette, queremos te abraçar, dar um beijo carinhoso, mas também a nossa querida Letícia Moraes, irmã da Merijane Moraes, foi aniversariante de ontem, né? Também recebo nosso carinho, nosso abraço. E a Terezinha Madeiro, que é a cunhada do Luiz Pereira, do professor Luiz Pereira, e é diretora da Escola Creche Zilda Gama, foi aniversariante do domingo, de ontem, segunda-feira, dia 2. Então, parabéns aos nossos queridos aniversariantes, que Deus abençoe a todos, e vamos à luta, vamos em frente. Um abraço para Bernadette, minha querida amiga lá do Deus Conosco. Eu digo que ela é minha média de transporte. Quando eu vou fazer palestra, ela vai me buscar lá em casa. A todos os nossos parabéns e toda a equipe da Rádio Nova Fraternidade. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Pergunta de Natália Vasconcelos. Pais moralmente deficitários têm filhos com a mesma deficiência, ou seja, hereditária? Olha, a justiça divina, ela não permite que nenhuma dor, nenhum sofrimento seja por acaso. As doenças de ordem hereditária acontecem muitas vezes porque os espíritos que elas têm, né, que têm essas doenças, passaram pelo mesmo processo, tiveram a semelhança de ações no passado que originou uma reação no presente, onde essas mesmas pessoas têm a mesma deficiência. Eu conheço uma família que tem 3 pessoas deficientes visual, todas por glaucoma, né? E não, no caso não são os pais, são os filhos, todos têm glaucoma. Então a deficiência física, ela não quer dizer que vai passar para o outro. Eu não sou médico, né, nessa área genética eu não tenho entendimento. Só sei que se houver essa hereditariedade em qualquer doença, é porque os espíritos que as têm tiveram no passado o mesmo tipo de ação que provocou esse tipo de reação. Porque assim explica a doutrina espírita através da lei de causa e efeito, onde uma ação no passado retorna com uma reação que justamente se dá no presente. Antes de nós respondermos a nossa pergunta, nós gostaríamos de pedir à nossa Gabriela Peters, que com certeza está acompanhando o programa, para nos esclarecer, porque você nos manda uma mensagem dizendo: no Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, bate-papo franco, com belos e emocionantes depoimentos. Nós gostaríamos de saber se é hoje o Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque se for, nós adivinhamos, né, o tema do programa, né? Mas nós queremos dizer, essa pessoa não identificou qual é o estado, né? Mas tudo bem, né? não tem muita significação. Mas nós queremos dizer, aliás, é de Lisboa, né? Não. A Natália Vasconcelos não identificou o estado ou o país. Mas, Natália, um abraço. Nós queremos dizer o seguinte, que cada espírito é uma individualidade. Nós somos os responsáveis, os pais, nós somos os responsáveis pela orientação desses espíritos quando eles reencarnam. Nós temos essa missão, mas é um empréstimo divino. Então, as nossas deficiências ou eficiências morais ou físicas são necessidades de cada espírito. Então, isso não recai sobre aquele espírito que está ao nosso lado ou está sob a nossa guarda. Mais uma vez, eu quero lembrar essa frase de Jesus, que eu acho ela maravilhosa, de vez em quando eu falo, não é porque o alemão me pegou, não, é porque eu gosto mesmo da frase, né? Em que diz que não é justo o pai chupar as uvas e o filho ficar com os dentes verdes. Ou seja, eu pagar pelas deficiências do meu pai, ou eu ser o encarregado de sofrer por alguém que fez a ação. Então, há normalmente pais que são realmente deficientes morais, mas que têm verdadeiras pérolas, verdadeiras joias consigo, justamente para auxiliá-lo nessa, agora, oportunidade da recuperação, fazer com que ele seja menos atingido por essa deficiência. E há também, ao contrário, pais que são joias de pessoas em que o filho se desvia em certa altura da vida. Então, não tem essa hereditariedade. Olha, foi confirmado, então, que é hoje realmente o dia das pessoas com deficiência, né? Então... Mas a produção do programa marcou... Também mostrou a sua eficiência. Mostrou a sua eficiência aí. Você vai falar alguma coisa? Eu gostaria de mandar um abraço, amigo e fraterno, para a Bernadette, aniversário. Olha, eu gostaria de mandar para a nossa amiga querida Bernadette, o nosso abraço fraterno, os nossos parabéns pela passagem do seu aniversário. Falou-se aqui em Bernadette, eu não liguei a pessoa, mas agora estou ligando a Bernadette nossa amiga, muito atuante no movimento espírita e uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande. A médica dos baixinhos, né? A médica dos baixinhos, é. Pois é, inclusive a minha médica também, porque eu sou baixinho, né? Que é ótimo, né? Adolescente. Isso. Natália, nós vivemos, Natália, em um mundo submetido à lei de causa e efeito. Então, não há um efeito que aparentemente que possa até se nos apresentar como uma eventualidade, uma coisa eventual, fruto do acaso, mas na verdade nós estamos todos submetidos a essa lei de causa e efeito. Não existe acontecimentos importantes na nossa vida que não tenham uma finalidade maior. E essa finalidade maior é sempre o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Nós entendemos dessa forma e adotamos isso daí como uma nós nunca entendemos, eu me refiro a mim, as minhas dificuldades pessoais, como todo mundo as tem, quer que sejam de ordem íntima, Então, todas essas dificuldades eu observo como sendo oportunidades de crescimento para mim. Eu não observo como uma coisa que veio ali, como um resgate, como uma... Não. Eu vejo como uma oportunidade de crescimento. Eu acho que a gente observando assim e assim encarando a vida, a gente torna os nossos fardos mais suaves, né? A gente está sempre com o olhar voltado para diante e sempre está em sintonia com as coisas boas, com o amor, com a oportunidade de servir, de contribuir para a alegria do outro. Eu acho isso assim muito bom e que nos faz um bem muito grande. Lembrando que a vida devolve para nós o que a gente oferece a ela, né? Há uma mensagem de Joana de Ângeles, belíssima, que nos lembra isso daí, com muita beleza, com muita propriedade, com muita poesia. Assim, a vida está sempre nos ofertando aquilo que a gente a ela ofertou. É isso, Natália. Muito obrigada pela sua participação na Web Rádio Nova Fraternidade. E eu gostaria de falar como mãe, educanda e educadora, certo? Você pergunta se essa questão moralmente deficitária, se isso se transmite de pai para filho, né? Eu diria, a minha opinião é que, veja bem, cada espírito, ele é um ser individual e ele traz uma bagagem própria, né? Com suas qualidades e seus defeitos. Agora, como mãe, eu diria que se você cria o seu filho dentro do Evangelho, podando nele todas as tendências de deficitária, de moral deficitária, você vai conseguir moldá-lo para que ele possa caminhar em direção à luz. Mas se os pais têm essa deficiência moral que você perguntou, não é? E não coopera na transformação íntima do seu filho, ele vai tender, e a gente tem visto aí, né, casos de pais que educam os seus filhos para enganar, para mentir, para tirar vantagem dos seus colegas, né? Então, existe esse lado. Mas o espírito pode resistir a tudo isso se ele for um espírito evoluído. E nós temos visto crianças que nasceram em meio violento, agressivo, de criminalidade, e conseguir superar aquilo. Mas é um espírito evoluído, um espírito diferenciado. O processo educacional é importante para a criança e para o jovem. É nessa fase em que nós podemos moldar o seu caráter, moldar e fazer com que ele conquiste, né, novas virtudes. Se nós pais não ajudamos, realmente nós não só vamos acrescentar, né, como agravar a situação dele em termos moral. Então é preciso que a gente alerte para essa questão bem e possamos fazer a nossa parte. Márcio? Pois é, temos 4 perguntas aqui para poder encerrar hoje à tarde o programa Espiritismo em Foco com esse tema palpitante. Lembrando que você que ainda não tem o aplicativo do Google Play da Rádio Nova Fraternidade, é bem simples. Só basta acessar o Google Play e pesquisar o nome Web Rádio Nova Fraternidade. Já estamos ultrapassando 5 mil aplicativos baixados. Vamos lá. Pergunta agora é da Nathalie, é de Lisboa. Quem é mais deficiente? Um que apresente limites físicos ou um estuprador, um alcoólico? Na verdade, quando você utiliza-se da sua vida para a prática do bem, você está sendo eficiente. Deficiente verdadeiro não é o cego que não enxerga, é aqueles que enxergam e não veem, né? Aqueles que enxergam e são carregados pela maldade, que buscam sempre produzir a dor, o sofrimento. No caso como esse exemplo que você mencionou, minha irmã, um abraço para os nossos irmãos de Portugal. Esse exemplo que você mencionou é bem claro, você já respondeu. Porque o deficiente físico que trabalha no bem, que é digno, que é honesto, que é cristão, ele é muito mais eficiente do que uma criatura que tem um corpo saudável e que pratica atos dessa qualidade que você mencionou. Qualquer ato que venha ferir a integridade física ou moral de qualquer um dos nossos irmãos. Porque o que Jesus coloca para nós é a oportunidade de amar, né? Coloca o amor como sendo a nossa melhor chance. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é que nos dá felicidade e que nos dá felicidade no futuro. Na verdade, o deficiente são aqueles que carregam os aleijões morais que futuramente, consequentemente, vai ter deficiências físicas. Como certa feita, através da boca de Divaldo Pereira Franco, o doutor Bezerra de Menezes pronunciou uma belíssima prece, que ele dizia assim: Senhor, neste momento te rogo, não pelos aqueles que sofrem, porque esses que sofrem já estão reequilibrando-se, estão carpindo, estão melhorando, estão evoluindo, mas principalmente pelos aqueles que promovem a dor. Esses são os mais necessitados, porque estão comprometendo-se perante a lei divina de causas e efeitos. Natália, eu queria lhe pedir desculpa, Natália Vasconcelos, porque você levantou aqui uma questão em relação à deficiência moral dos pais, né? Em relação à deficiência moral dos filhos, relativamente à deficiência moral dos pais. E eu, aqui, levado por um problema técnico com o nosso microfone, terminei perdendo o fio da meada, ele respondia outra coisa. Mas os nossos amigos aqui já esclareceram a questão. Com relação a Nathalie de Lisboa, o nosso abraço, o nosso carinho, e nós gostaríamos de complementar a resposta do nosso amigo Renato, dizendo o seguinte, que realmente é isso que ele nos explicou, mas analisando a questão mais a fundo, nós poderíamos dizer que cada caso é um caso. A gente pode julgar assim pela aparência, não é? E a conclusão a que chegaríamos seria exatamente essa que foi explicitada. Mas será que o que levou a cada um chegar a essa prática? Um, chegar à condição de deficiente físico, apresentar limites físicos. E o outro, apresentar lesões morais, desequilíbrios a ponto de levar ao estupro, à fragilidade que o levou ao alcoolismo. Então, Nathalie, seria necessário se estudar mais profundamente cada caso, e para poder a gente ter uma avaliação perfeita. Eu acho que é o tipo de situação que só aqueles espíritos superiores que conhecem a nossa vida, a nossa real situação no momento, não é? Os nossos compromissos vindo do passado, as nossas fragilidades, para ter meios de fazer uma avaliação, assim, digamos, específica de pessoas com relação a essa conduta. Ok, Nathalie, muito obrigado pela sua participação aqui no Espiritismo em Foco. Um abraço a todos aí de Lisboa e quero parabenizar pela sua pergunta também, muito boa, essa questão de quem é mais deficiente. Eu considero que o mais deficiente é aquele doente da alma, aquele que não consegue ver o próximo como a si mesmo, não consegue amar, não consegue ver a luz, não consegue praticar a solidariedade, a fraternidade, né? Então esse sim é o mais deficiente, aquele que tem uma limitação física, muitas vezes requisitou isso para poder até ajudar alguém que está convivendo com ele. Então é importante que a gente tenha um olhar de muito carinho para não só os deficientes, mas todas as pessoas que têm limitação física, e incluo também os nossos idosos, que muitas vezes são esquecidos por aí, que saibamos olhar esses irmãos e todos nós como uma grande família, a família universal. Márcio? Continuamos com as próximas perguntas do programa da tarde de hoje. Jaciel de Quebrangulo. Quem conhece Quebrangulo aqui? Eu alguém conheço. Conhece? O Renato conhece Quebrangulo. Perto da minha Viçosa lá. Um abraço a Jaciel. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sou da Igreja Adventista, sou deficiente físico e o preconceito é muito grande. O que fazer para suportar tanta coisa? É isso, meu querido irmão Jaciel. Olha só, o preconceito realmente é muito grande. E maior no interior, né? Onde você se encontra aí numa cidade do interior, o preconceito é maior do que aqui na capital. Agora, o que você deve fazer para suportar isso aí é entender. Quando Jesus nos convida ao perdão, ele não é um perdão assim à toa. Eu vou perdoar porque Jesus pede para eu perdoar. Ele é um perdão nascido da razão, do entendimento. Então, quando nós falamos em perdoar, você primeiro tem que perdoar essas pessoas, entendendo que elas são ignorantes, elas não conheceram outros deficientes, elas não sabem que, apesar de você estar deficiente, você é um ser humano que tem sentimentos, elas não se colocam no seu lugar, elas são pessoas que ignoram isso. E por ignorar, é que elas lhes discriminam. Mas isso você substitui, né, com o perdão da compreensão para com elas e aos poucos mostrar que o deficiente, que você é deficiente, mas que você tem outras habilidades, que você é, antes de tudo, irmão deles todos, porque todos nós somos irmãos, né? Nosso Francisco de Assis, ele dizia: irmão sol, irmão lua, irmão passarinho, né? Um espírito que vivenciava Jesus. Então, não tenha raiva deles, não guarde mágoa deles. Eles fazem assim com você porque ignoram justamente a questão da deficiência. Agora, prossiga em frente, que eu conheço muitas pessoas como você que têm deficiência e que se superam, se sobressaem e mostram a sua capacidade cada vez mais. Existem muitas histórias em vários lugares de deficientes físicos, muitos que eu conheço, deficientes visuais também, que são verdadeiros gênios assim fazem coisas que essas pessoas ficam tolas de ver. Mas por quê? Porque tem a mente aberta. Abra sua mente, estude, se prepare, aproveite as oportunidades, certo? E siga em frente, não olhe para isso não. Olhe, faz como Paulo de Tarso, olhai tudo e reteis o bem. Isso aí, infelizmente, é ignorância por parte dos irmãos, que ainda não compreendem. Renato, eu gostaria de lembrar só a questão do Chico Xavier, né? Chico Xavier perdeu a visão e continuou trabalhando, continuou sorrindo, continuou vivenciando tudo aquilo que ele acreditava. Então é importante que a gente veja que o fato da gente perder algo, alguma mobilidade, alguma capacidade de ordem sensitiva, não é o fim. Nós precisamos prosseguir e acreditar que tudo é possível, como você bem disse aí. Ô, Olga, eu só queria dizer uma coisa para o meu irmão. Qual o nome? Repete o nome Jaciel. Dele. Jaciel. Ó, Jaciel, você imagine que eu não enxergo há 20 anos. E um monte de coisas que quando eu enxergava eu não fazia. Por exemplo, mexer com o computador, né? Por exemplo, trabalhar, ter uma profissão. Hoje eu sou publicitário, sou radialista. Computador, meu amigo, todo dia a gente mexe, né? Escuta aqui a Web Rádio Nova Fraternidade pela internet. E antes de tudo, a gente tem hoje um mundo de oportunidades. A pessoa cega, para você ter ideia, existe hoje uma infinidade de softwares que possibilita o acesso do deficiente visual ao computador. Existe hoje o iPhone, que todo mundo sabe o que é, aquele telefone bem moderno. Ele já vem com sistema voice over. Aqueles Galaxy da Samsung vem também com sistema talkback. Tudo para que um deficiente possa mexer num celular que nem botão, você imagina, não tem. A gente mexe através dos gestos e utiliza totalmente com todos os recursos. Então, o próprio mundo compreendeu que o deficiente tem um potencial. Quando você vê empresas de informática de grande monta no mundo inteiro fabricando aparelhos para o acesso do deficiente, é mostrando que nós temos capacidade e temos muito ainda para melhorar. O negócio é não ficar limitado, procurar sempre abrir os horizontes. Boa tarde, Jaciel. Boa tarde, Quebrangulo. Uma das poucas cidades que eu não conheço. Eu passo para lá e para cá, mas não conheço a cidade realmente. Jaciel, o Renato é autoridade, claro, para falar disso. Esse exemplo da informática, o deficiente sou eu, que não mexo em nada disso que ele falou. Estava falando alguns termos aí que eu nunca ouvi falar. Então, entre nós dois, o deficiente sou eu. Sabe bem mais e não é só ele, evidente. Mas eu quero lhe dizer, o Jaciel, o seguinte: seja você o eficiente. Porque se a gente botar na balança, quem é o deficiente? É você ou aquele que está se comprazendo com a sua limitação ou com a sua dificuldade de momento? O que ele imagina que seja a vida dele, que ele não possa amanhã ou depois estar nessa situação ou numa situação pior. O que ele, quando de alguma maneira tem o preconceito com você ou se compraz com isso, de ficar fazendo essas limitações, colocando assim, ele é o deficiente, porque ele não está vivendo uma realidade. É como o Renato disse, o que foi que levou a pessoa a essa deficiência, a física ou a moral, né? Então é preciso que a gente pese tudo isso para ver se a gente está imune. Agora lhe dou um conselho: seja você o eficiente. Porque eu conheço alguns, como eu falei aqui, o Pedro é um exemplo, que ele sai aqui para Maceió num carro dizendo onde é que entra e onde é que sai, e ele vai guiando o motorista. Entra nessa rua, essa rua é a tal, Ele não enxerga, né? Ele não enxerga. E outros que a gente vê que o deficiente visual pega um ônibus, ele desce exatamente no ponto dele. Sem perguntar a ninguém. O ônibus para no sinal, para aqui, para ali, ele dá ligado daquele ponto ao ponto dele certinho e ele vai. Né? E outros brincam com a sua deficiência, né? Às vezes ele esbarra em alguma coisa. Eita, nem vi. Fica brincando uma coisa. É saudável isso. Então seja você o eficiente, não ligue para a sua limitação de momento, porque como foi dito aqui, você não é, você está. Márcio? Pois é. Mais uma pergunta, não, mais duas perguntas, né, para a gente encerrar o programa de hoje. A primeira pergunta: qual a diferença espiritual do deficiente físico com o deficiente moral? É de Lívia de Major Isidoro, aqui de Alagoas. O deficiente físico, ele normalmente está passando por uma situação onde ele vai restabelecer-se espiritualmente. Normalmente o deficiente físico passa por momentos com a deficiência aqui na Terra, para que, resignado, se ele bem utilizar a sua prova, ele vai libertar-se do seu aleijão. Quando deixar o plano espiritual, ele vai reconstruir o perispírito naquela área que ele está lesionado. Aí ele desencarna e volta à sua normalidade no plano espiritual. E o deficiente moral é aquele que ele está com a deficiência, ele está com justamente a causa que vai gerar o efeito da deficiência física lá na frente, né? Se ele não se modificar, né? Porque tem os atenuantes da lei divina. Se a gente se corrige a nossa rota, se a gente busca o Cristo, que é o médico dos médicos, né? Que tem um remédio que nos há de curar, se a gente pode atenuar as nossas deficiências e não precisar passar pela deficiência física lá na frente. Porque na verdade é como Jesus disse: Deus não quer a morte do pecador, ele quer que ele viva e se arrependa. Ou seja, o importante é que a gente bem aproveite a vida para estar bem, reconstituído moralmente, que é justamente a nossa parte mais importante, a moral do espírito, né? O que o espírito tem de obras construído aqui na Terra. O que nós não temos aqui é a pessoa que efetuou a pergunta, né? Qual a diferença espiritual, né? Acho que do ponto de vista espiritual, do deficiente físico com o deficiente moral. Olha, estamos todos nós a caminho, conforme... Jaciel, de Quebrangulo, né? Jaciel também. Não, peraí, eu disse... Não, não identificou não, não foi? É. Então, querido amigo, conforme nos disse Renato, estamos todos nós nessa mesma caminhada de busca da iluminação nossa, da compreensão mais profunda acerca da vida, da vontade de Deus, não é? E é isso aí, o deficiente físico, conforme nós já mencionamos, ele está deficiente, né? Ele não é, assim como o deficiente moral também. Talvez até a deficiência moral, quando nós alimentamos por muito tempo essas viciações morais, elas se cristalizam de tal forma na nossa forma de ser, na nossa conduta, que fica muito difícil de remover essas deficiências, né? Precisa uma luta muito grande para a gente se livrar delas, né? E, enfim, o que importa é que a gente esteja consciente dos nossos valores, né? E o Jaciel fez uma pergunta que eu não pude participar da resposta, Jaciel. Uma coisa importante é também, além de tudo que foi falado aqui, que você procure se conhecer, que descobrir em você os valores que efetivamente você tem, que são os valores da alma, os valores profissionais, a beleza física, etc. O contexto social é importante, mas não é o mais importante. O mais importante são os seus valores íntimos. Procure se conhecer, procure desenvolver todo esse potencial que você tem, que todos nós temos dentro de nós. Uma coisa você pode ficar certo, qualquer que seja a sua situação atual, você vai ser sempre observado, admirado por uns e criticado por outros. Em qualquer que seja a sua situação de saúde física ou saúde espiritual, mas isso, a opinião e o parecer dos outros a nosso respeito não nos dizem respeito, diz respeito a quem está emitindo esses valores. O que nos diz respeito é a nossa consciência. E Jesus lhe abençoe sempre, amigo. Márcio? Pronto, vamos à última pergunta. A última pergunta de hoje é pergunta de Pietra. Pietra é de Petrópolis. Um abraço a Pietra, que faz parte da nossa rede social. Existem muitos deficientes no planeta. Por que não observamos este número nas casas doutrinárias? Qual seria a causa dessa ausência? Eu acho assim, relativo, viu, Pietra, isso que você está dizendo. Que eu conheço aqui alguns deficientes nas casas doutrinárias, né, nas casas espíritas. É uma coisa difícil até mesmo de compreender, assim, nesse sentido que você está dizendo. Mas a gente entende o seguinte, a doutrina espírita, ela é uma fé que nos mostra, antes de tudo, que nós somos construtores do nosso futuro. Que assim como Jesus nos ensina aquilo que Jesus ensinou. Quer me seguir? Pega da tua cruz e segue-me. E não é todo mundo no planeta que está preparado para a fé raciocinada. Grande maioria das pessoas, infelizmente, ainda se enganam a si próprio, dizendo assim, se eu for para a igreja X ou Y, conforme me disseram, eu estou salvo. Não precisa fazer nada, basta ir para a igreja. Eu sou da igreja X ou da igreja Y, estou salvo. E nós da doutrina espírita dissemos, nenhuma religião salva. O que nos salva, nos confere a paz, a alegria, a felicidade, a harmonia, a bem-aventurança no futuro, é o que nós fazemos hoje com a nossa vida. É a semente que a gente planta. Então, à medida que os espíritos amadurecem ao ponto de receber o entendimento da doutrina espírita, eles estão prontos a serem recebidos na casa espírita, que está aberta para todos. Mas eles só vão se sentir felizes lá, vão gostar, se eles já compreenderem na sua estrutura íntima que ele é o autor do seu futuro, que as coisas não caem do céu, né? De uma hora para outra acontece, é necessário que a gente se esforce, né? Agora, quanto aos deficientes, todos eles são muito bem-vindos à casa espírita, assim como toda e qualquer pessoa de qualquer condição religiosa, social, de qualquer tipo de lugar, não existe restrições. A casa espírita está aberta para todos, e do jeitinho que Jesus ensinou, dai de graça o que de graça receber. Ou seja, na doutrina espírita não existe cobrança de absolutamente nada, não existe nenhuma espécie de ritual. A doutrina é simples como foi simples e é simples o nosso mestre Jesus. Boa tarde, Pietra. Boa tarde, Petrópolis. Boa tarde, todo o Rio de Janeiro. Pietra, em primeiro lugar, a doutrina espírita não vende ilusão. A doutrina espírita não prega curas, não prega a mudança de status, nada disso. Nós estamos falando da doutrina espírita que segue os preceitos dos espíritos ditados a Allan Kardec. Em qualquer casa dessa, você não vai encontrar esse tipo de recepção ou esse tipo de propaganda. Agora, a doutrina espírita também ainda é pouco conhecida. A doutrina espírita é nova. E você vai ver menor número de pessoas nas casas espíritas do que em outras denominações religiosas. Independente de ser deficiente ou não, você vai ver isso. Mas você vai ver também, se você observar, ou como nós que conhecemos, não sei o seu grau de conhecimento das casas espíritas aí em Petrópolis e no Rio de Janeiro, mas você vai ver que nas casas em que há deficientes, eles trabalham também normalmente, cada um na sua parte, como qualquer um outro. Então, não é deficiente quem está na casa espírita por ser deficiente físico. É o seguidor, vamos dizer assim, da doutrina, que está se conscientizando do que seja a doutrina e se preparando, se especializando para seguir a sua jornada, a sua caminhada. E isso você vai encontrar aqui em Alagoas mesmo, como o Renato, como outros que foram citados aqui, como outros e outros e outros. As casas têm esses nossos irmãos, esses espíritos, que estão fazendo a sua caminhada. Olha, só colocando mais um dado para a nossa reflexão. Primeiro, o nosso abraço à Pietra. Mas, Pietra, nós lembramos também a dificuldade que muitos deficientes físicos têm de mobilidade, né? Talvez isso iniba. Eu não sei se a sua pergunta foi restrita à casa espírita ou às casas religiosas de uma forma mais ampla. Talvez, no meu entendimento, essa dificuldade de mobilidade, sobretudo por parte de alguns. Alguns superam isso, já têm mais facilidade, têm a família, têm meios materiais de superarem essa dificuldade, mas outros não tanto. Talvez isso contribua. Ok, eu quero agradecer a participação de Jaziel, de Lívia e Pietra, e dizer assim, essa questão da dificuldade do deficiente se locomover aqui no nosso estado, ela é muito grande. E talvez isso dificulte o acesso desses nossos irmãos, não só à casa espírita, como também às igrejas, aos cultos evangélicos, porque nós não vemos muitos deficientes também nesses locais, porque é muito difícil você pegar um transporte, você ter essa acessibilidade por N razões, certo? Sair à noite, porque normalmente essas reuniões são à noite. Então, essas coisas podem dificultar. Com relação à casa espírita, as portas estão abertas. Nós trabalhamos muito essa questão de receber todas as pessoas. E eu acredito que outras religiões também, nesse sentido, o objetivo de todos é buscar esse caminho rumo à luz, né? Então, estamos chegando ao fim do nosso programa, o nosso tempo já se esgotou e nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Renato Holanda fazer suas considerações finais e se despedir dos nossos ouvintes. Renato? Minha querida Olga, um grande abraço para você, para o Márcio, o nosso irmão Leones, o Divanildo, o Mendonça que participou, todos, toda essa equipe maravilhosa que faz a Web Rádio Nova Fraternidade, com esse trabalho bonito de divulgação da doutrina espírita. Nós agradecemos e deixamos como uma reflexão para todos a vivência do Mestre Jesus, porque as pessoas agora nesse período natalino falam bastante de Jesus, né? Se evidencia o Natal, e muitas vezes, e muitos deles esquecem do aniversariante, que é Jesus. E esse mesmo Jesus disse assim: quando fizeste qualquer uma dessas coisas a qualquer um desses meus pequeninos que estão em todos os lugares, é a mim que o fizeste. Então, queremos no Natal presentear Jesus, vamos acolher, amparar, levar o alimento, o amparo, a assistência a quem sofre, a quem passa pela dificuldade, a dificuldade física, a dificuldade moral, seja qual for a dificuldade, que o nosso mundo se torne um mundo melhor, que as pessoas vivenciem esse Mestre Jesus, que há 2013 anos bate na porta do nosso coração, e essa porta ela só abre por dentro. Precisamos abrir a porta para que Jesus entre e vivencie conosco a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que eu for convidado, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos. Nós que agradecemos pela sua presença aqui, que você possa vir realmente mais vezes para compartilhar conosco sua experiência. Nós vamos passar para o nosso irmão Divanildo. Como sempre, feliz, né, pelo desenrolar do programa, pelas companhias que tivemos e pelo modo como foi desenvolvido o tema, né, foi gratificante, acredito que deu para nós nos encontrarmos, né, naqueles pontos em que nós não tínhamos ainda opinião formada, e esperamos que na próxima oportunidade estejamos novamente juntos para, com o novo tema, nós aos poucos irmos descobrindo essa maravilha que é essa revelação que os Espíritos vieram nos trazer. Que Deus abençoe a todos. Conforme já foi dito, o programa de hoje foi particularmente especial, sobretudo porque nós tivemos a presença do Renato e ele, ninguém melhor do que ele poderia falar acerca do tema, já que ele vive essa experiência no seu dia a dia, não é? Isso já há 20 anos e já acumulou bastante experiência e maturidade. E mais do que isso, já colheu muitos benefícios dessa experiência, não é, Renato? Com certeza. E isso é uma alegria. O Renato, conforme ele já disse, ele tem 4 programas de rádio, né, aqui nas emissoras locais, e isso me deixa muito feliz. Nós iremos ter também o Renato no nosso programa Conversa Fraterna, das quartas-feiras, não é, Renato? No mês de janeiro, vamos agendar uma data. E lembrando que amanhã nós teremos convidada a nossa amiga Petrúcia Teixeira. O tema será atendimento espiritual. Vai ser muito interessante. E contamos com a sua participação. Um abraço e muita paz para todos. Obrigada, Leones. Eu queria dizer para vocês, meus queridos irmãos, que este ano, esse é o último programa que eu participo, porque estou tirando férias e irei viajar, né? Então, desde já, eu desejo a vocês, neste Natal, que possamos nos presentear com nossa reforma íntima, deixando brilhar em nós a centelha do amor, para contribuirmos para a edificação de um mundo de paz e solidariedade. Vou sentir muitas saudades de vocês, tá certo? Mas de onde eu estiver, estarei vibrando para que todos possam sentir o quanto eu amo todos vocês. Que vocês continuem sintonizados com a Web Rádio Nova Fraternidade, porque a nossa proposta é uma proposta de amor, de iluminação, de desenvolvimento nosso, de nós mesmos, os produtores, os, né, radialistas, todos que fazem e cooperam com esse trabalho de Jesus, porque nós somos aprendizes, todos nós estamos iniciando a nossa jornada rumo à luz e queremos chegar lá, e queremos que todos possam trilhar esse caminho junto conosco. Então, felicidades para todos. Com você, Márcio. Pois é, chegamos ao final do programa Espiritismo em Foco, agradecendo a participação de todos. Lembrando a vocês que agora temos o canal 2, a Rádio Nova Fraternidade agora tem um canal alternativo. E brevemente, esse canal estará passando eventos ao vivo simultaneamente com o canal principal. Então agora você vai poder escutar 2 eventos ao mesmo tempo. Canal 1, canal principal, e o canal 2. Está chegando já a hora do novo portal. O novo portal de notícias da Rádio Nova Fraternidade. Em 7 dias... estaremos com um novo portal e você vai conhecer o novo site da Rádio Nova Fraternidade, que já estamos, pelas minhas contas, ó, que eu fiz, 2 anos de aniversário a Rádio Nova Fraternidade fez. Esquecemos, porque nós fizemos no dia 22 de novembro, os 2 anos, eu perdi as contas, mas escutei o programa e a Claudinha também falou, os 2 anos já de aniversário da Rádio Nova Fraternidade. Olha, né? Mas podemos, né? Superar isso aí, né, não, Márcio? Com a nossa música. Pois é, então os parabéns para a Rádio Nova Fraternidade, 2 anos no ar. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Pois é, e lembrando a você que a história não tem fim, continua sempre, mas sempre que você responde sim à sua imaginação. e a arte de sorrir a cada vez, mas a cada vez que o mundo lhe diz não. Valeu a companhia de todos vocês. Até a próxima terça-feira. Um beijo no coração de todos. Você acabou de escutar, pela Web Rádio Nova Fraternidade, Espiritismo em Foco.